Eu vou manter a minha calma, a minha paciência. Não vou perder a minha alma no laço do sistema. Usar minha sabedoria para se esquivar nesse jogo de novo. Não tô querendo entrar. Quando a polícia chega em quadra, nunca te respeita. Hoje tem pente fino, é sexta-feira. Os gambé é na maldade sem coração. É cruel, não dá pé, é sangue bom. Aí Daniel, é maior veneno, vai vendo. Os moleque levando tapa na cara, me doeu por dentro. Sentimento de revolta que me faz perder a calma. Agressão rotineira, a maneira que nos trata. É, durante o dia ou na calada, não importa a hora, eles enquadra. Se acha o maior ó, com uma arma, depende de uma farda suja superior. Maldosa e rancor, para mim não tem amor. E nem respeito pelo próximo, deselegância. Sua atitude é o exemplo da ignorância, que dá nó na garganta. Sede de justiça, mas a calma, esperança, paciência divina. Calma, paciência, pra não cair no laço do sistema. Calma, paciência, pra não cair no laço do sistema. Eu vou manter a minha calma, a minha paciência. Não vou cair na armadilha do sistema. Eu vou manter a minha calma, a minha paciência. Não vou cair na armadilha do sistema. É como você sabe, guerreiro. Tá ciente, nós não somos nada pros canalhas que não é gente da gente. Que sente sede e fome de te ver moscando, pra te esculachar e ficar direto e reto te socando. O fulano e o ciclano estavam no rolê. Teve um furto na cidade, foram levados pro DP. Interrogados, apanharam sem dever, pois as testemunhas compareceram pra reconhecer e disseram que não eram os caras que fizeram a fita. Os manos ficam indignados com a atitude da polícia, que nos olha sempre como suspeito. Repressão, tapa na cara, bicudo, soco no peito, parceiro. Fazendo um rolê pra comer um cachorro quente. Olha só, você vê agredido moralmente por esses dementes incompetentes que tratam vários periféricos como indigente. É quente, aqui foram só os pobres que se ferrou. O boyzão tem recurso e também roubou. Não foi algemado, nem sequer um tapa levou. Passou batido e nenhum artigo assinou. Mas eu vou manter a calma. Calma, paciência, pra não cair no laço do sistema. Calma, paciência, pra não cair no laço do sistema. Eu vou manter a minha calma, a minha paciência. Não vou cair na armadilha do sistema. Eu vou manter a minha calma, a minha paciência. Não vou cair na armadilha do sistema. Não vá cruzar seus braços e esperar que as coisas mudem. É preciso lutar, persuadir para ter várias virtudes. Parceiro, não se ilude, porque o sistema quer te ver como uma bola. Em você dá um chute, não dorme nessa vida, não cochila. O tempo passa e mais pra frente você reprisa na mente o passado que já é passado, que não se adiantou. O tempo passou, é lamentável, e você só pensa em refletir agora. Quantas oportunidades antes foram jogadas fora, mas aí vamos vencer e dar a volta por cima. Pode crer, CP é nóis, firma. Sei que há hipocrisia nessa pátria, o sistema que maltrata, oprime a rapaziada. O prego de terno e gravata coloca as forças armadas pra proteger seu diamante. O seu ouro é a sua prata, mas não esquente. Vamos seguir em frente pra vencer. Temos que fortalecer na corrente, pois Deus dará a sentença verídica. Por isso não posso sair da trilha. Calma,